querer voltar. Lutinho, agora é hora de naná. Lutinho, agora é hora de naná. Lutinho, agora é hora de naná. Lutinho, agora é hora de naná. Você embaixo e eu em cima. Papai, mamãe, eu e você, menina. Vamos mudar sempre de posição. De todo jeito eu quero ser plebeu. Agora pra parede quero ver você olhar. Contar até quatro, bom, e ficar no berço. Joelhos, pelos e a mão. Feche os olhos e sinta a sensação. Prontinho, agora é hora de naná. Prontinho, agora é hora de naná. Prontinho, agora é hora de naná. Prontinho, agora é hora de naná. Eu digo au, au, au. Eu digo ai, ai, ai. Eu digo au, au, au. Eu digo ai, ai, ai. Vamos pro quarto, vai ter o que é seu. Você vai dormir ao lado de um plebeu. Não existe dor, só vai ter prazer. Agora realmente vou te conhecer. Ao fechar a porta e apagar a luz.